Boa noite, boa noite, é 6258, a 2 milhas espera. É 258, altímetro no 09019, tá baixado de trabalho? Ainda não, senhor, 10019, ajuste 6258. Agora sim, pastor externo baixado e travado, Chané 6258. Chané 6258, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus com 08 nós. Livre pouso 1,60, 6258. Chané 6258, no solo Juno 4, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. À direita, na sua escuta, táxi pela Alfa, reportará antes da Juliette, 6258. 258, vai prosseguir via Juliette, portão 111, portão 11. Tenha uma noite, bom descanso. Ingresso pela Juliette, portão 111. Muito obrigado, senhor, pela colaboração. Boa noite. Espanha. Mike, Hotel Mike. Mike, Hotel Mike, prossiga. Hotel Mike, bom dia, prossiga. Mike, Hotel Mike, apenas para check de equipamento, então. 5. Graças.